penteado. Guardei as lembranças em algum lugar. Tá tudo tão errado. Será que só eu que vejo o tempo parar? Sei que pode até parecer clichê, mas será que vai bastar? Procura palavras pra te responder.